decidei e mesmo dei de gir. Onde vai e mesmo dei de rir. Decidei e mesmo dei de gir. Onde vai e mesmo dei de rir. De tudo a tu. As amar de tudo a tu e frio no drar de tudo a tu de tudo aí de tudo a tu. Azrul.